rebaixo aos problemas, queimando seus acus. Digo ao mesmo que no coração tenho Jesus, que vai me guiando por um caminho de luz. Caminhando certo desse jeito nos conduz. Assim sendo, vou regar a vida com paz e amor. Vou de reggae nessa brisa, do jeito que for. Eles querem paz, a tecnologia tortura a natureza. O aquecimento global é culpa de sua fraqueza, por querer sustentar seus vícios medíocres e sem necessidade. Agora, quem sofre somos nós por sua falta de sensibilidade. Nossa terra também tem sentimento, só você não notou. Se no presente tem esperança, esqueça, pois seu tempo acabou. O homem estragou tudo, o amor supera nesse mundo sujo. Vou até o fim, nem que tenha que lutar com os próprios punhos. Enrolando na leda, fumaça sonora já subiu pra cabeça. Vou de reggae nesse som, pra loucos e caretas. Na levada das palavras, inspirem positividade de tabela. Isso eu dou um dois, pode chegar sem dar guela. Enrolando na leda, fumaça sonora já subiu pra cabeça. Vou de reggae nesse som, pra loucos e caretas. Na levada das palavras, inspirem positividade de tabela. Isso eu dou um dois, pode chegar sem dar guela. Cenas que vemos e ficam entaladas na garganta, pra não descer ao coração, se tornando mago a gente canta. Pois nada me importa quando estou escrevendo, perco a noção do tempo por falar de tanto sofrimento. Pesadelo é sinistro, inacabável e constante. Tem que ser forte pra bater de frente e continuar adiante. Segundos fazem parar para pensar nas pessoas que amo. Relaxo, respiro fundo e continuo dando meu trampo. Mas a vida é traiçoeira, me espera de vez em quando, com cenas do passado que lembro e vou viajando, tentando descobrir um sentido que não encontro. Agradeço ao pai e à família por me levantar nos tombos. Assim que vou seguindo por aí, nos trancos e barrancos. Feliz da vida é desse jeito que vamos caminhando, sendo abençoado pela protetora do mar Iemanjá. A Babilônia vai tremer com a fúria de Jah. Enrolando na leda, fumaça sonora já subiu pra cabeça. Vou de reggae nesse som, pra loucos e caretas. Na levada das palavras, inspirem positividade de tabela. Isso eu dou um dois, pode chegar sem dar guela. Enrolando na leda, fumaça sonora já subiu pra cabeça. Vou de reggae nesse som, pra loucos e caretas. Na levada das palavras, inspirem positividade de tabela. Isso eu dou um dois, pode chegar sem dar guela. Que meu romantismo não se acabe, continue pensamento, que suas ideias tão suaves. Não voe pelo vento de sem conta escuridão, pois paz e amor é o que quero para o coração. Não vou rabiscar palavras no papel à toa, na folha, sinceridade é um sentimento que ecoa. Parado, sentado, olhando o horizonte, observa a natureza, pensamentos voam longe. Afogado nas palavras onde posso compor, fora do eixo do mundo, equilíbrio no amor, que vai e volta sem parar. Com minhas lembranças, o sol se põe, a lua cai, me trazendo esperanças. Vou de reggae me encantando com esse mar sem fim. Em volta da fogueira, aqueço a solidão, sou assim. O admirador da mais pura natureza, o observador dessa sua beleza. Enrolando na leda, fumaça sonora já subiu pra cabeça. Vou de reggae nesse som, pra loucos e caretas. Na levada das palavras, inspirem positividade de tabela. Isso eu dou um dois, pode chegar sem dar guela. Enrolando na leda, fumaça sonora já subiu pra cabeça. Vou de reggae nesse som, pra loucos e caretas. Na levada das palavras, inspirem positividade de tabela. Isso eu dou um dois, pode chegar sem dar guela.